What? Delta, Mike Yankee Ron Golf, na posição 4 do Patrão. Mike Yankee Golf, prossiga. Solicitando autorização de rebote para posição 7 do Patrão 3. O Yankee Golf é do portão 4 do Patrão 1, é isso? Até o 7, Patrão 3? Positivo. Ok, tá livre. Livre o rebote, mantém minha escuta permanente. Reporte no término. Ok, reportaremos. Muito obrigado. Salvador, ela está mais de 500 gols, foco zero do reporte, posição 7 do Pátio 3. Muito obrigado. Fiquei ciente, bom dia, Mike. Quem é que gol? Sal do Salvador, é o Sal Mike Yankee India, posição 3 do pátio 3. Mike India Vitor, no, na posição 3? Mike Yankee India, na posição 2 do pátio 3. Ok, o reboque é para o pátio 3, confirme. Nós estamos no 2 do pátio 3, queremos rebocar o avião para 4, posição 4 do pátio 1. Autorizado. Reporte no terno. Quer reportar mesmo, muito obrigado. Nada. calling this number. We want to...